Nobres Brasil, eu sou o Izzy Nobre! E eu sou Evandro de Freitas! Evandrinho, você sabe o que aconteceu aqui nessa semana no meu domicílio, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade? Quase isso! O meu computador velhinho de guerra, comprei já tem uns anos, tá aqui parado. Ele foi canibalizado, algumas partes dele eu tive que usar no computador novo, alguns cabos e coisas do tipo. Então ele tá aqui quietinho. O que aconteceu? Meu computador parou de funcionar do nada, velho. Você é uma vergonha para a nação PC Gamer. Porque você habita o glorioso país canadense, onde todo mundo sabe que nos estrangeiros é muito fácil conseguir qualquer tipo de PS, comprar coisa de tecnologia em geral. Mano, o seu gabinete cabia dentro do meu gabinete. Eu vi a foto e falei, caralho, eu não acredito que o Wizzy usava esse gabinete leproso da Xuxa. Pô, é leproso demais, cara. É muito humilde. Porque eu sou o cara que eu uso o computador mesmo, mas pra criação de conteúdo eu não jogo. Então, por você, o que realmente movimenta a indústria de hardware, gabinete bonito, caralho, é a indústria dos joguinhos, não é verdade? Porra, gabinete que então, acende, teclado que acende, essas loucuras. A gente já zoou isso em 99 vidas direto, né? Exatamente. Como eu não jogo nada no PC, os jogos que eu jogo no PC são jogos lançados nos anos 80, joguinho antigo, pra mim não fazia diferença. Roda no seu GPD-XD da massa, né? Se foda, você joga cagando. Exatamente, aí se foda, entendeu? Pra mim, o que importa é jogar no portátil e se eu quiser jogar algo mais elaborado, eu jogo no meu PS4. Só que, Evandro, depois de tantos anos usando o computador, eu pensei assim, não, dessa vez, toda vez que eu compro... O César é um 300, depois de usar o Pentium 4 desde 95 até hoje. Pois é, eu falei assim, a galera sempre me alopra que eu tenho acesso, eu moro num país onde as coisas são mais acessíveis e eu não me importo de usar computador porcaria, eu nunca me dou o trabalho de montar um computador. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Vou fazer certo dessa vez. Fui na loja aqui perto, que é a loja dos nerdão de computador. Caralho. Eu falei, olha, meu computador... Porra, é o tipo de coisa, cara, que se o nego tiver com dinheiro, é uma experiência que é boa o cara passar, tá ligado? Ir lá, olhar a configuração e não sei o que, ver o que que combina com o que, é foda, é um negócio... Trocar isso aqui pra aquele, pô, se for um pouco salgado, não, substituir isso aqui por isso aqui e tal. É um self-service, basicamente. Sim, sim. E aí eu vou lá, monto aí as configurações, amigo Evandro, eu comprei um Core i7-7700, não a versão K. A diferença que eu acho é que a versão K você pode fazer overclock. Peguei uma GTX 1060, que não é a super top zona, só que a 1080, você vai contar que é a 1080, peraí. É uma diferença de preço absurda, né, mano? Você pegar, tipo, ah, vê aí qual que é a mais foda que existe. É tipo $300 de diferença, mano. Qual que é o seu processador? É o i7-4770? É o i7-7770. Ah, é, mas eu falei que eu achava que era igual ao meu, não, mas 7700. Não. O meu é 4770. Esse era o meu antigo. O meu, então. Mas era i7? Era um i7. Então tava bom, pô. O meu tá aqui firme e forte. O processador tava bom, só que era 12 de RAM e o pior do meu... O meu computador antigo, ele não era tão ruim. Uhum. O pior era a placa de vídeo, que era uma GT630, mano. É, a minha atual já é melhorzinha que essa. Essa era antiga. Eu sofri pra caralho. Eventualmente, eu vou acabar pegando uma placa de vídeo fodona dessa, essa 1080, que todo mundo fala que é a super fodona do caralho. Só que $650, cara. $300 mais caro. É foda. Eu não sei se a diferença... Pô, é 300 pau, maluco. Você é passar de carro, aí não dá. Você não vai ter o dobro da velocidade, o dobro dos gráficos, pois ou qualquer porra, tá ligado? Pois é, não vai ser o dobro. É, o dobro do preço, a diferença acaba sendo incremental. Aí, beleza. Aí, amigo, agora o Steam... Eu entendi por que a galera fica louca quando tem promoção no Steam, o caralho. Porque agora faz sentido de ser. Aí eu saí comprando jogo aloprado aqui. Nossa senhora, mano, eu tô vivendo em outro mundo. Porque os joguinhos que eu jogava, que eu tentava jogar aí, rodavam como uma merda, agora eu posso jogar. E não apenas isso, mas essa placa de vídeo me permite fazer streaming de jogos da minha máquina principal pros meus aparelhos portáteis. Então, ontem, eu tava jogando Portal 2 num minigame, basicamente. GPD-XD, né? Isso é maneiro demais, mano. GPD-XD, cara, porra, o GPD-XD pra mim, nossa, mano, é muito difícil achar uma parada que valha mais a pena do que isso aqui. Ainda mais agora que eu posso jogar qualquer jogo de PC. Eu zerei, manja Inside, dos mesmos criadores de caralho. Porra, fodão. Eu zerei ele inteiramente. Na verdade, não foi inteiramente. Eu zerei ele um pouco no GPD Win, rodando localmente. E a maior parte do jogo eu joguei no GPD-XD, jogando, emulando não, né? Fazendo stream do meu computador pro GPD-XD. Aí vou deitar, jogo um pouquinho, levanto, jogo um pouco mais no computador, deito no sofá, puxo de novo. E essa experiência de você ficar... Eu posso gerar um jogo assim, eu zero um pouquinho no computador, depois zero um pouquinho no sofá, antes de dormir. Porque assim, é o quê? Você tá com um Switch adaptado, né, mano? Você joga no... É basicamente um Switch, é um pois maior, é, por exemplo. Você joga, é. Eu tô jogando... Exatamente, eu tô jogando o Portal 2, né? Finalmente. E meu jogo computador antigo, eu falo, foda pra caralho. joga um pouquinho no computador, tá afim de tentar no sofá, relaxar um pouquinho depois do almoço? Pega o GPD XD, continua. E não sei se você viu no vídeo, mas cara, não dá pra perceber lag, não dá pra perceber latência nenhuma, cara. É que você tá rodando pela internet, né? Sua internet é muito boa. Internet boa, o computador agora tá cabendo. Tem outra melhoria também. A minha internet, eu usava Wi-Fi, né? Porque o roteador fica no quarto do meu roommate. E aí eu comprei aquela paradinha que envia o sinal da internet pela rede elétrica. Caralho, que tá? Isso aí já nem tem aqui no Brasil, filho. Se ligar, caiu o poste. É, claro que tem, mano. Claro que tem, pô. Cara, é incrível. Você, é uma caixinha que você conecta na rede elétrica, né? Liga como se fosse na tomada. Uhum. Passa um cabo do seu roteador pra ele. Caralho. Aí você pega esse... Aí você pega outra caixinha, você compra um kit, vem com dois. Você pega outra caixinha, bota no outro lado da casa. E aí você puxa o cabo dessa caixinha que você plugou na tomada, liga no computador e pronto, tá com internet. Ele envia o sinal da internet pela rede elétrica. Caralho, velho. Que foda. E não tem louco, não perde, né? Velocidade, não? Só perde a velocidade se você conectar numa extensão, que foi o que eu tive que fazer aqui no meu computador. Eu ainda tô ainda fazendo todos os paranauês. Eu vou ajeitar aqui pra não ter que... Se você colocar na extensão, ele perde metade da velocidade. Tem que plugar direto na parede. Entendi. Mas se for direto da tomada no computador, ele fica a cavalo. Pera, fica zero bala, tá ligado? Fica foda. Mano, eu tirei essa semana pra revolucionar a minha vida de usar computador. Porque agora... Qual o nome, cara, dessa porra? Uso... Mano, eu sou tão jagunço que eu sequer sabia que existia. Nem eu sabia, o pessoal me recomendou isso. Eu acho que chama Power Link, deixa eu ver aqui. Power Vou procurar Link. Porque, mano, o apartamento novo que eu mudarei já, vai ser meio treta fazer ligar, tipo, os videogames e o computador. Não, esquece isso, olha só. Aqui, ó, peraí, esqueci agora o nome, peraí, cadê a caixa? Não, mas o nome é Brasil, caralho, Luciana Gimenez. Vem não, com... o meu irmãozinho, aí, ele tá aqui em casa. Caralho, melhor irmão. Ah, foi o áudio, falou pra ele falar do Bush. Mano, caralho, o nosso áudio. Eu tô na academia hoje, né? Precisa descer pra nadar. Aí o Wiz tava fazendo caminhada com o Kevin. Aí ele começou a gravar a conversa dele com o Kevin. Pra explicar pra galera que não sabe, o Kevin, ele é o filho do meu pai do segundo casamento dele. Ou seja, ele é meu meio-irmão. Aí o Wiz tava fazendo caminhada com ele, porque ele tá gordinho. Aí muito tá bom o áudio. O Izzy fazendo bullying agressivo com a criança, incentivando ele a perder o bucho. Mano, a reação dele rindo, aquela risada de nervoso, tá ligado? Que ele sabe que tá gordo, mano. Ele sabe, mano, ele sabe. E eu tô chegando lá e falando, mandando real, falando, Kevin, pô, agora aí. Kevin, come here first time. E agora, bucho? Fala, põe ele, mano, por favor, na gravação. Peraí, rapidão. Kevin, vem cá. Vou chamar. Ai, caralho, mano. Manda um alô pros ouvintes do melhor podcast do Brasil, fala aí. Alô? Fala aí. Alô? Into this microphone right here. Alô? Melhor. Wait a second. Evandro is gonna coach you, okay? Bota isso aqui. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Say hello. Hello. Não, fala em português, pô. Oi. Ouvintes do melhor... Olha eu falando em sotaque. Podcast... Podcast... Do Brasil. Do Brasil. Cadê o bucho? O Wesley é bucho. É o seguinte, tá com bucho? Fala. Tá com buchinho? Caralho, mano. E tá agora bucho? Vai lá jogar teu PlayStation VR, vai, sai daqui. Pois é, mano. Foi o VR que ele se mexe agora. Pelo menos, caralho. Pois é. Olha o áudio que eu mandei hoje pro Evandro, o moleque não sabia que eu tava gravando. Solta o áudio. When I grew up. Okay. But Kevin, I also wanted to we have a problem, buddy. Yeah? You got a bucho, man. Oh, yeah. What are you gonna do about your bucho? I don't know. You gotta eat right. You gotta exercise a little bit, cause that bush is pretty big. What do you think? Cause I'm losing a little bit of my bush. That's true. And your bush is huge now. Wait, are you recording this? Yes. I was secretly recording you for Evandro because you got a little bit of a bush, man. Is that true or not? Is that true or not? Is that true or not? Yes? No! You don't have a bush? What's this? What's this bush right here? Stop recording! No! Stop. Listen, buddy, listen, okay? You gotta get your shit together. Because you got a big bush now. So stop eating crap, start exercising. Otherwise, you're gonna be a huge ball, a huge fat guy. And you know what's gonna happen if you become a huge fat guy? You're never gonna get a girlfriend. So if you wanna get a girlfriend, you gotta lose that bush right now! Lose that bush! Kevin, you can't eat fries anymore. I'm not going to eat fries. So you can't eat fries, okay? Okay. Try to avoid drinking juice. Just drink water. Water is good for you, okay? What else? Water. You gotta, don't be eating chocolate all the time, okay? I'm not eating chocolate all the time. What do you eat? I don't I just eat eggs and rice. Eggs and rice? And chicken sometimes. Just don't, eat more chicken, not so much rice. Eggs are good. Yeah, my mom puts eat more chicken than rice, I would say. Because chicken is protein. Rice is carbs. Or like chicken, or like fish or something. Salmon. Yeah, I'm going to show you a picture of my buddy Evandro. He had a huge bushu. He had like five times your bushu. But then he got his shit together because he wanted to get a girl. Because when you're fat, you can't get a girlfriend, okay? Chicks don't like fat guys, man. You got to learn that. So I'm going to show you his picture, okay? Pretty big difference, I think. See, that's him with the big bushu right here. That's him now. Whoa. Look at him. He's all buff and shit. Big bushu, that's you. That's going to be you in the future. See, wow. Big bushu, that's what you don't want to be, this one. Oh. See, big bushu like yours. Where's the bushu? Here. Yes, that's right. And it's not supposed to be there. So you're going to go from that to that. Okay. See? So you got to eat right, buddy. Okay. But I am eating. Okay, good. Mano, muito bom, cara. Crianças maravilhosas. Ó, pega a caixa aqui. O nome desse negócio é Powerline, cara. Vamos achar o nome português que eu vou ter que comprar, provavelmente. Cara, é muito foda. Puta que pariu. Como vale a pena, mano? Você tá louco. Em vez de ficar passando cabo pela casa inteira ou usar Wi-Fi, que o Wi-Fi pra gente que cria conteúdo é uma merda. Tem que passar no cabinho. Achei aqui R$400 aí, é foda. 400 pau, mano? Não é possível. É, tá aqui na Americanas. Porra, Americanas, me ajuda aí. Caralho, aqui foi tipo 50 pau, porra. Então, o dólar é R$4. Mas eu esperava que seria. É, mas eu esperava que seria 200, no máximo 300. Mas 400, porra. É, a gente pesquisa, vamos ver, enfim. Mas tá felizão então, isso, computador novo. Porra, computador, gabinete bonitão. Bota uma foto aí no post. SSD? Ah, meu SSD. Dois SSD. Ah, meu PC! 500 GB! 400 GB de RAM! Caralho! Sabe o que é foda? O SSD é um bagulho que faz diferença mesmo. E eu tenho dois aqui. Quando eu montei, eu meti o louco. Falei, mano, se foda, já que vai ficar devendo, vamos aí. E aí, quando eu vou usar um com PC que não tem SSD, eu fico, caralho, e esse avião aí? E essa turbina de avião aí? Onde que desliga? Só porque faz um barulhinho, tá ligado? Não, eu tô indo hoje comprar outro SSD, mano. SSD é foda. Eu quero comprar um, porque meus já estão tudo quase lotado, mano. Porque, porra, eu crio o vídeo, né, mano? Aí já viu. Vídeo é foda. Arquivo grande pra caralho. Não, o foda, quando eu comprei... Mano, o computador que você acaba de montar é a parada mais mágica do mundo. Porque ele é rápido, no máximo que ele consegue entregar, né? Isso, é o potencial completo. Sim, eu lembro que eu ficava abrindo Photoshop, tá ligado? Aí eu, caralho, olha isso. Abre que nem fosse um bloco de nota. É, tipo, mano, sem brincadeira. Hoje em dia não tá mais assim, obviamente, né? Mas, caralho, eu ficava muito deslumbrado. Caralho, isso sim que é PC, pô, esses lixos que eu tinha antes. Hoje em dia tá todo meio lerdo já, que tem mil jogos instalados, um monte de coisa e tudo mais. E aí entra naquele problema também que você falou de formatar e configurar tudo. E senha, e os sites, não sei o quê, né? Essa parte é a parte chata. Pois é, isso é um saco, mano. Tem que instalar no meu caso. No meu caso, de limpar aqui a lixeira. Já tô ficando... como é que se diz? Já tô paranoico. Limpar a lixeira, pra ficar mais rápido. Pra ficar mais rápido, pra ficar mais leve o computador. No meu caso, eu tenho que instalar o Sony Vegas Movie Studio, que é o aplicativo que eu uso pra edição de vídeo. E o pessoal vai falar assim, porra, instala o Premiere. Cara, eu não quero saber de Premiere, cara. O meu Vegas tá bonitinho, eu sei fazer tudo nele. Para com essas loucuras, mano. A gente também falou no 99 vídeos esses dias aí. Os caras querem defender como se fosse time de futebol, né, mano? Deixa mano, o cara, melhor pô, cara usa o Vegas e atende. Deixa o cara, exato. O melhor é aquele que te atende, aquele que você sente que você é eficiente, você sabe usar e tal. Se o cara quer aprender várias ferramentas diferentes, não tenho nada. Mas sim, no meu caso, o meu workflow, ele já rola melhor com o que eu já sei usar. Não quero essa altura do campeonato. Tem aquele ditado que fala que você não se ensina truques novos pra cachorro velho. Como é que é? Tem um ditado cavalo assim, velho, né? É um bagulho assim. Não, velho. E também, já que estamos no quesito ditados, tem o time que tá ganhando não se mexe, né? Exatamente, esse tá melhor. Em time que tá ganhando não se mexe, mano. Deixa quieto aí meu Sony Vegasinho honesto. É baratinho. Pô, edição de vídeo, geralmente, os aplicativos são caros pra porra, mano. Sim, sim. Ainda mais agora, a Adobe tem um esquema lá que você paga... É que nem Netflix, tá ligado? Você paga por ano e usa... Exatamente. É, Creative Netflix. Cloud, eu acho, deles. Exatamente. Mano, se o cara quiser editar no PowerPoint e ele se garante, deixa ele, se foda. Deixa quieto, vale deixa quieto. Mas, Evandrinho, agora que nós todos temos um computador bacana... Ah, caralho, jogar cara. Joguinho. É um Expresso. Outra coisa. Faz um... Agora... É um Smooth... De framboesa. Te falar uma parada. A gente tem que agora fazer gameplay com os padrinhos, hein? Que agora eu posso jogar. Porra, posso comprar tudo em cima agora, essa porra. O que me para nesse quesito é só a internet por enquanto. Mas assim que a gente tiver a internet cavala novamente, aí a gente vai jogar que nem louco toda semana. Toda semana com os padrinhos? Exato. Qual joguinho você acha que... Deixa eu ver aqui na minha library se já tem outro. Agora, cara, eu comprei tanto jogo... por causa disso? Que jogo seria bacana pra jogar com os padrinhos agora? Mano, o CSzão da massa sempre relatado. Qual? O jogo pra caralho no Steam que é tão caro. Os dois. 1.6 também, se foda. 1.6 é meu favorito, você sabe. Tem. Mano, a gente olha lá, a gente faz enquete lá no grupo e vê o que a galera tem e joga, se foda. Boa ideia. Vocês padrinhos. Pocket Leaguezão também, agora, sempre. Coloque aí. Como é que é? Pocket League é bom porque ele tem no Play 4 e no PC e faz crossplay. Ah, é? Opa! Porra, não sabia. Ah, então, que delícia. Eu vou ter que comprar agora no computador, então. Quanto é que tá no computador aqui, deixa eu ver. Pra jogar em Full HD. Tem no PS4, mas... Deixa eu ver aqui. Como é que é? Rockets. Deixa eu ver aqui. 20 pila. Você acha melhor no computador ou no PS4? Que eu já tenho no computador no PS4. Pra, né, mim tudo é festa, mano. Eu jogo no controle mesmo, nos dois, se foda. Sou louco. Porra, isso aqui eu vou poder jogar no GPD XD, Manolo. Peraí, eu posso jogar no meu computador versus, por exemplo, alguém que tá no meu PS4? Pode. Caralho, que lindo, mano. Sensacional. Mas, Evandrinho, agora, sim, que todos temos um bom computador, você aí tá quase chegando lá porque ainda falta a sua internet ser consertada bonitinho. Mas vamos para as notícias. Bora. Evandro, enviado pra nós diretamente pelo ouvinte Heitor Lopes, arroba Heitor R. Lopes. Ele mandou Heitor aqui. É um clássico do grupo do Telegram, mano. Dos fundadores, dos mais ativos e tudo mais. Heitor é foda. Olha lá, de acordo com o G1, porcos resgatados de incêndio viram linguiça e são servidos a bombeiros que o salvar. Que horror! Mano, essa notícia. Mó galera mandou, maluco. Mas é muito pancada, cara. Caralho, fazendeira britânica quis agradecer os resgatistas. Eu não sabia dessa palavra, resgatista. Que salvaram. Resgatistas. Você mandou uma hoje, na hora que a gente tava conversando, qual foi que eu falei? Porra, isso não existe não, caralho. Nutriciamento, qual, como hein, é que era? Mano? Que o certo era nutricionista. Não, mas tinha falado errado. Não, falei nutricionista, bom. Não falei? Foi. Você falou algum bagulho do Luciano Gimenez. Cadê? Mano, não foi. Eu falei, deixa eu dar o play aqui, Quer ver? Eu ainda falei, nutricionista, animal. Não, foi no foi por texto. Quer ver, ó. Nutricionismo? Não, o que eu falei? É, nutricionismo. Não. Você falou, ela é formada em nutricionismo. Essa era foi a palavra. Você? Nutricionista. Não, ela é nutrição. Nutricionista. Ela é nutricionista. Então, formada em nutrição. Não é nutricionismo. É tipo um cabeleireiro formado em cabeleirismo, porra. Mas tem a palavra sim, porra, nutricionismo. Você mas você aí, aplicou, ó, do jeito errado, animal, é isso que eu tô falando. Ela é formada em nutricionismo, tá certo. Não é possível, mano. É formada em nutrição, não existe nutricionismo, porra. Claro que existe, bota no Google aí, porra, tá louco. Pois é, o nutricionismo, estudo e investigação dos sistemas de problemas relacionados ao alimento. Que não é o caso dela, tá aí, mas beleza. É nutricionismo, ela é formada em nutricionismo. Não, ela é formada em nutrição. Enfim, é, segue o jogo. Coisa, porcos, qual é a caloria do porco? Vai. Cadê aqui? Jovens porcos que foram salvos de um incêndio no sudoeste da Inglaterra no início do ano foram servidos aos bombeiros que os resgataram no formato de linguiças pela fazendeira que quis agradecer a eles pelos seus esforços. Os 18 porcos e 2 porcas foram resgatados em fevereiro após uma pane elétrica ter colocado fogo numa fazenda em Milton Lilburn, a 110 quilômetros a oeste de Londres. Meses mais tarde, quando os porcos foram mortos, a fazendeira Raquel Rachel Rivers, ela é super-herói da Marvel, hein? Rachel Rivers. Nome, é isso que eu vou falar, repete a primeira letra. A literação da primeira letra. Achou que devia dar aos bombeiros algumas das linguiças como forma de agradecimento. Aí, ó, você salvou eles da morte? Vão morrer de qualquer jeito, tá aqui as linguiças. Não, isso é pro bombeiro rever a vida dele, né? A profissão dele. Porque, mano, coitado do cara... O cara vai lá, faz seu trabalho. Bombeiro é uma profissão muito foda. É que nem, queria... mano, imagina. É que nem como se tivesse um incêndio numa prisão onde rola pena de morte, sabe? Onde vão executar no corredor da morte. Aí os bombeiros vão lá, salva, apaga o fogo. Beleza, obrigado, gente. Aí bota eles na cadeira elétrica e... Não, os caras gravam e mandam pelo WhatsApp o vídeo, né? Aqui, ó, o cara que salvou semana passada. Obrigado aí, conseguimos executá-lo. Que inferno, mano. Não, e o cara da notícia tão é tão certo. Maldito. Se liga, que ele põe a foto do porquinho mó bonitinho, tá ligado? Que nem o Baby. Porra, é pra chocar isso aí. Sim, o G1. Isso é terrorismo psicológico. Estou certa que os vegetarianos vão odiar isso, disse Rivers à BBC, explicando que tira seu sustento da fazenda. Ela afirmou que os bombeiros gostaram imensamente do presente. Quem não gostaria de umas salsichas? Mas isso é foda, esse ponto que ela levantou é foda, porque, mano, esses dias eu tava conversando com a mina na academia, que é veterinária. Aí eu tava ali, né, já tentando conseguir aquele desconto na vacina do Jake e tal, que já tá chegando o mês de dar vacina nele, tererão. Aí eu fui e falei, Patrícia, me tirou a dúvida. Ela, o quê? Você é vegetariana? Ela, meu, lógico que não. Aí eu, porra, mas se você é veterinária e cuida dos animais, você não devia ser vegetariana? Aí ela, isso daí é que nem falar. Já que você não quer que acabe o bandido bom, bandido morto, tá ligado? Pega pra criar, então, esses bagulho. Mano, ela ficou indignada. Na casa, petista do caralho. Pega, já que você quer... Aí ela explicou, ela falou, meu, não faz sentido, eu gosto de cuidar dos animais. Mas a vaga tem que comer, o cachorro fica em casa de boa. Ela indignada, tá ligado? Aí eu li aqui a mulher da notícia falando que os vegetarianos vão odiar, lembrei dela falando. Sim, mas é, mano, vegetariano precisa entender que, cara... Respeite a dieta do amiguinho, por favor. Um porta-voz dos bombeiros disse que as linguiças estavam fantásticas e agradeceu a Rachel pela generosidade. Aí tem que 800 comentários. Porra! Vamos ver, é briga popular. De vegano, né? Não é? É briga de vegetariano. Certeza, vamos ver aqui, ó. Gabriel Rufino, o do topo, né? Com 132 joinhas. Alguém achou que os porcos nunca iriam pro abate, tem que rir. Os veganos. Mas tá certo, né, mano? É uma fazenda de criação de porco. Você acha que vai ser o quê? Vão ficar jogando baralho com os porcos? Vamos matar. A mulher vai ficar passeando com o porco todo dia, brincando, caralho. Tem que fazer dinheiro. Fazer bacon. É, ela não tá lá pra brincar com os porquinhos. Ela tá lá pra fazer dinheiro, fazer bacon, fazer linguiça, fazer o que mais. Você sabe, Izzy, um adendo que talvez você e muita gente nessa internet de Deus não saiba. Você sabia que eu já fui vegetariano? Sério? Porra, 4 anos. Grandes revelações. Como é que era? Ovo lá com vegetariano. Como é que ficou sendo vegetariano, porra? É, o gordo come o quê? Massa e gordura, né? Leite e... massa e derivados de massa. Carboidrato e gordura só. Leite, queijo todo dia. Mas aí um pizza, belo dia... Porra. É, na cara, verdade eu era ovo lácteo. Pizza, puta que o pariu, que saudade de pizza. Se liga, ó, eu era ovo lácteo, então eu comia ainda queijo e derivados do queijo. E leite. Não era esses nego louco que não come nem senta no banco de couro porque é feito de animal. Só que aí... Tem gente que é assim, eu conheço uma pessoa que é assim. Aí um belo dia, era eu e meu primo também era, a gente se ajudava nessa, né? Porque sempre você tem que ter alguém pra ficar ali, trocar ideia sobre o assunto. Apoio, que nem verdade, que você, sei lá, você tá na maromba, você fica conversando com seus amigos sobre marumbi. Você fica obcecado, pode ver. É, tipo, mano, a gente fala, beleza, não comemos mais carne e tudo mais. Só que a merda é o quê? É o fator social, mano, de ser vegetariano. Porque você vai no lugar, aí sempre você é o cara chato que dá, não como tal coisa. Você vai na festa, o nego oferece as comidas... Ah, mas todas eu já comidas... sou assim, cara. Eu já sou assim, mas eu sou muito feliz pra comer. Isso é foda, isso, eu admiro quem é, eu não. Só que, tipo, é porque assim, eu entendo a diferença. Porque assim, eu sou fresco pra comer, é uma particularidade, eu não gosto de muita comida. Mas quando o cara é vegano, por exemplo, que é mais agressivo, ele não tem opção. Eu acho que fica implícito que ele se acha melhor do que os outros por ele fazer isso. Exato. E não adianta falar que não é porque eu, mano. Pois é. Não, não tô nem dizendo que são, me entendam bem. Eu não tô dizendo que a pessoa que é vegana é. Eu tô dizendo assim: fica essa imagem no ar. Ah, não, eu não posso comer isso aí, porque implicitamente eu sou um cara mais moral e ético. Eu sou superior a você. Exato, exato, exatamente. Parece. Mesmo sem o cara ser, eu conhecia muita gente que era de boa pra caralho. Mesmo sem o cara ser, fica pairando lá. Porque fica implícito. Porque o motivo pelo qual você não come é um motivo moral e ético, não é verdade? Exatamente, no meu caso era. Mas é o que acontece, a gente ia e fazia as paradas. Era bom porque, mano, eu aprendi a cozinhar um monte de coisa naquela época. Era coisa, sei lá, torta de palmito. Ficava caçando, porque você fica procurando opções que não tenham carne. Porque na rua você não encontra, tá ligado? Isso é curioso, porque os vegetarianos, eles sempre precisam fazer comidas que finjam ser comida de verdade. Mas... Ah, não, porra, o hambúrguer, mano, o hambúrguer de soja parece uma esponja molhada, caralho. E os caras, o hambúrguer, é bom. Aí o argumento era assim, é bom porque lembra muito carne. Aí você fala, cara, então vamos comer carne, né, gente? Aí o que aconteceu? Por que que eu deixei de virar? Um belo dia, mano, te juro, 4 anos e tralalá, sei lá, 2 meses, a gente botou na cabeça que queria comer cachorro-quente num sábado. Aí eu falei, porra, beleza, vamos ali no mercado, a gente compra salsicha de soja pra fazer um cachorro-quente, né? Porque afinal, o cachorro-quente tem salsicha, não tem como. Aí a gente foi no mercado... Não é cachorro-quente, então, porra. É um pois pão com ketchup. Aí a gente foi no mercado... É, mas às vezes eu comia pão, ketchup e maionese, mó bosta. Aí... Caralho, né? Eu tô aqui, tava com 400 quilos. Mano, você é louco. Macarrão, eu comia macarrão pra caralho, com molho branco. Mano, era só bosta. Aí o que acontece? A gente foi no mercado, não tinha salsicha de soja. Fomos em outro mercado, também não tinha. A gente foi em 6 mercados e não tinha porra da salsicha. Caralho. Aí eu voltei pra casa, triste, mano. Sabe, você fala, caralho, saí nessa quest e voltei sem conseguir concluí-la. Aí a gente pediu, sei lá, uma pizza de meia mussarela, meia palmito. E comeu a pizza mó triste os dois. Aí beleza, passou uma semana. E essa era uma época que esse meu primo ficava vindo em casa todo final de semana. Que a gente passava final de semana junto, jogando videogame, via filme, enfim. Aí chegou no outro semana, mano, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim. Aí eu falei, velho, vamos comprar carne e fazer churrasco? Aí ele, caralho, vamos, eu tava esperando você falar isso. Aí a gente comprou. Fica um esperando o outro. Por isso que é importante ter um amiguinho que apoie. Porque um Sim. fica apoiando o outro, porque tá vergonha. Sim, você não quer admitir pro outro, certeza, você quer fazer a porcaria. Cara, eu fiquei tanto tempo e agora eu quero desistir. Aí a gente foi e comprou você carne. Você não quer ser o cara que vacilou. O fraco, exatamente. Só que aí seu amigo dá abertura, já era. Aí a gente foi e comprou tipo uns bifes lá no mercado, voltou, fez uma churrasqueira elétrica. E, mano, possivelmente foi o melhor churrasco que eu comi na minha vida, maluco. Caralho, aquele sangue. Churrasco elétrico não é tão ruim assim, não, velho. Não, mas não é a mesma coisa que você fazer um churrascão bonito. Não, não é. Com carvão, tá ligado? Exatamente. Mas, Izzy, eu comi, mano. Mas, caralho, que delícia que tava. Eu lembro até hoje daquele momento. Eu entendo perfeitamente aquela cena do Cypher no Matrix, que ele fala: Não, quero ficar aqui de boa comendo meu bife. Vocês querem tretar aí por salvar a humanidade, lutar com as máquinas e o caralho? Se foda, tá ligado? Foda-se vocês. Me deixa aqui no meu negócio. Porque mano, eu tava exatamente como ele naquela cena, apreciando o bife. E aí, anos depois, eu tava conversando com uma amiga minha, que é essa que eu te falei, que é extremista fora e tal. Ela, meu, mas você sabe. N argumentos que alguns fazem sentido, outros não, mas enfim. Aí eu falei pra ela, Camila, sabe por que eu como carne? Aí ela, o quê? Por quê? Aí eu, porque eu acho gostoso. Você não tem o direito de questionar o meu gosto. Aí ela parou e pensou. Falou assim, é o único argumento que realmente eu não posso falar nada. Então, mano, deixa os caras... Mas é o argumento, velho. É o argumento. Não, mas é que tem gente que fala assim, não, mas o ser humano precisa de carne pra viver. E blá, blá, blá. E não sei o quê. E a proteína. Não, tem os caras... Mano, eu acho do caralho. Na moral, se você é ouvinte e você é vegetariano e consegue manter... Na moral, não tô sendo irônico. Eu acho foda. Você é um ser iluminado acima. Eu não consigo ter essa iluminação espiritual que você tem, tá ligado? Mas, velho, não dá. Tipo, você vai na padaria, 90% é bagulho com carne. Você vai no restaurante, também idem. Você vai comer na casa de alguém... É como você fala, questão social. Você vai sair com amigos? Esqueça. Pesa pra caralho. E fora o trabalho, tá? Igual hoje em dia. Eu tô tentando comer um pouquinho melhor e tal, não sei o quê. Mais direcionado já, né? Pra bater as proteínas e tudo mais. Mano, se eu fosse ingerir o tanto de proteína que eu hoje em dia... macronutriente. Exato. Se eu fosse comer a quantidade de proteína que eu como hoje em dia, sendo vegetariano, eu ia ter que comer sem brincadeira. Duas bacias de brócolis. Todo dia, tá ligado? Não dá, né, mano? Não tem como. Tem gente que alega que consegue. Tem um youtuber aí muito famoso, mas também muito polêmico, chamado Vegan Games. Ele arranja briga com todo mundo. E ele é vegano e ele é bombado até, cara. Mano, então... Não, consegue. É o que eu falei. Não dá, né? É igual viver sendo vegetariano. Dá. Vegano é a mesma coisa. Só que, cara, no meu momento da vida, na minha situação financeira, tererel, não rola. Talvez, sei lá, daqui 10 anos eu surte de novo e fale, aí, quer saber? Eu vou ser vegetariano. Mano, é complicado porque o cara que é vegano, mano, ele faz metade das compras no supermercado e outra metade na farmácia, porque tem que comprar suplemento e o caralho. Aí o cara tem que ficar olhando shampoo. Caralho, esse shampoo aqui tem teste animal. Ah, não, mano, eu não consigo ver isso, não. Então, mas é esse nível, se você quer ser o level 99 da parada, o cara tem que olhar tudo. E aí você fala, porra, não tenho tempo, não consigo. Desculpa aí, gente, mas felizmente a vaca não consegue me matar e fazer churrasco de mim, e eu consigo. Porque se ela conseguir, seria nós. Então fazer o quê? Então, mano, aí não posso fazer nada, tá ligado? Cada um nos seus esquemas. Vamos pra próxima. Então, continuando nesse assunto de comida, carne, dietas vegetarianas ou não vegetarianas, a próxima notícia foi enviada pelo amigo Felipe Diniz, é o Diniz PH no Twitter, que é do jornal Metrô, enfim, a gente sempre tem essa discussão de qual que é a pronúncia. E cara, eu sempre acho que fico impressionado. Metro, porque é de metropolitano. Você sabe que metro então, não é do Brasil, né? Tem aqui fora também. Exato, é isso que eu ia falar. Eu fico sempre impressionado em você falar que tem aí, porque pra mim era uma parada mega regional. Tem muita coisa que a galera pensa que é do Brasil que não é, mano. Não, eu achava que o Brasil. Meu. Eu achava que era só em São Paulo, caralho. Todos os estados não tem nem metrô. É porque é metro de Metropolitan, tá ligado? Pois é, eu achava que era do metrô, tá ligado? Do meio de transporte, muito tigre. Porque eles geralmente eles distribuem ali perto do transporte público mesmo. Exatamente, por isso que eu passava de carro às vezes próximo a umas estações e falava, olha só, jornal do metrô. A notícia é a seguinte, mulher obesa tenta matar melhor amiga que emagreceu. Olha aí, que porra. Olha que saudável. Oh, que saudável. A Gilbert tá bolada, porque a amiga ficou gata. Duas amigas obesas que sempre haviam compartilhado suas frustrações por excesso de peso desde que eram adolescentes acabaram rompendo a relação de muitos anos por culpa de uma dieta. Aí, ó, entra naquilo que você falou. De ter um amiguinho... Não, de ter alguém te apoiando, tá ligado? Tipo, ah, a gente tá gordão e a gente resolve entrar na academia. Aí você não vai faltar na academia porque você sabe que eu tô indo todo dia. Ou eu não vou faltar porque eu sei... Eu não vou dar mancada com você, tá ligado? Então... Elas eram duas gordaças desde adolescente. Aí continua gordaça. Aqui. Porra lá, o cara. A gente fala, o homem é gordão e mulher é gordaça. E aí, gordão? Mano, e aí, gordão, melhor? Se você tem um amigo gordão, por favor, cumprimente ele assim todo dia. Você tá ajudando ele a emagrecer. Não chama o cara pelo nome nunca mais, tá ligado? Só chega e vira e fala, e aí, gordão? Aí tem aqui, ó. A história. Você tá fazendo e aí, gordão, com o Kevin todo dia. Direto. É o bullying construtivo. Mano, bullying, caralho, melhores áudios. Continuando aqui, ó. A história é a seguinte. Uma das mulheres decidiu sair de férias em Turbaco, na Colômbia. Durante a viagem, sua irmã, muito preocupada com seu estado de saúde, decidiu colocar em uma dieta. Porra, a gordaça chegou lá. A irmã falou, deixa eu resgatar essa alma, mostrar o caminho da luz, senão vai ter que sacrificar. Aí continua aqui. A mulher seguiu a risca as indicações da irmã, perdeu 20 quilos em só 4 meses. É, razoável até. Tudo bem, tudo bem. É uma mudança boa, é. Pô, falando nisso, rapidamente um adendo. Essa semana teve um tópico lá no grupo do MPB. Um ouvinte que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, safado, postando uma foto falando que ele emagreceu 15 quilos em 12 dias, mano. Eu não quis nem falar. Você que me mandou ainda, cara. É? Aí, não, comentei com você. Não. É porque eu acho que quando... É porque os caras... Assim, tem gente que fala, por exemplo, a mano, maioria das pessoas... Vamos mentir, eu não consigo falar. Vamos mentir, mas isso aí... Oi. Não é que ele tá mentindo, cara. É porque eu acho que ele realmente não fez a medição. Assim, o que... Não, a gente descobriu depois, ele foi enganado foda. Ele tá fazendo coach, não sei do que, de alimentação lá. Aí, mas peraí, com certeza, como é que, moleque preencheu... Como é que enganaram ele, porra? Eu não quis nem falar nada, porque quando as pessoas... Mano, quando as pessoas... pessoa preencheu a ficha dele, ele mandou a ficha. Aí na ficha tem o histórico de pesagem. Ou a primeira tá errada, ou a última tá errada. Não tem como o cara perder 15 quilos em 12 dias, cara. Não, é absolutamente impossível. Eu nem falei nada no grupo, porque quando a pessoa perde peso e alguém vai... Você olhou e falou assim, nem vou zoar, vai que é doença. Não, eu não vou zoar porque assim, o cara tá motivado, ele tá vendo progresso. Quando alguém chega e fala, ah, isso aí não tá dando certo, é muito desmotivante, eu não quis fazer isso. Eu comentei com você, mas como assim, mano, olha como as pessoas realmente não têm noção. Porque não tem como você perder 15 quilos em 12 dias, mano. Não, o contrário, foi 12 quilos em 12 dias. Ainda é, foi isso aí. Tem que perder 6. Não, sim, é impossível. O máximo, assim, o saudável que você consegue perder por semana é mais ou menos 1 quilo. 2 quilos até dá. 3, eu acho que você teria que comer muito pouco mesmo. E não tem como você perder mais do que isso. Sim. Cara, não, ele teria que ficar, mano, 4 mil calorias negativas, sei lá, todo dia, tá ligado? Nem se ele comesse nada, se ele estivesse numa ilha deserta por 12 dias e ele não comesse nada... Ele não conseguia perder... Não, são 15 dias, ele perdeu 12 quilos, ele falou, né? Pois é. Isso. Nem que o cara estivesse numa ilha deserta por 2 semanas, ele perdia 12 quilos. Ele ia perder 6 quilos por semana, não tem como. Mas isso, sim, é um exemplo, então, de como as pessoas realmente não entendem como a parada funciona. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito comum... Eu postei uma foto de que eu perdi mais ou menos até essa altura do campeonato. Você também tava gordaça, tanto quanto eu. Tá bem gordo. Eu tava vendo aquelas fotos do GGRF, aqui, ó. Muito balão, caralho. Evandro, você tá... Caralho, mano. Nossa senhora. A cara de bêbado. Você ouvir. Porra, o ouvinte tá ligado que aqueles bêbados que tá na rua, todo o bairro do Brasil. Todo realmente fica com cara de bêbado mesmo, não tem jeito. Fica inchado, mano, é? O Izzy tava com essa cara aí. O Izzy nem bebe, mano. Tá tudo errado, porra. O cara com cara de bêbado na rua e nem bebe. Bebê não bebe. Você vê o que você acha aqui, ó. Peraí, cadê? Users, Izzy. Cara, meu computador tá na zona, porque eu tô com 20 PC, 20 HDs antigos aqui. Pra achar as coisas tá difícil. Achei. Aqui, ó, GGRF. Mano, essas fotos vão ser quando eu tiver daqui a uns mais 4, 5 meses, que eu tiver perdido um peso realmente bacana, que ficasse uma diferença grande, eu vou usar essas fotos. Qualquer foto do GGRF, cara, mas tem umas aqui. A pança tá bonita. A pança é o de menos, cara. A cara, a cara inchada, compadre. Aquela cara de gordo. Pera aí, cadê? Põe no post, põe no post. Isso gordão. Isso gordão.jpg, cadê aqui? Um arquivo de 20 megas. Até a foto é. Pois é, até a foto é pesada. Pera aí, deixa eu ver o que eu acho. Cara, nossa, mano, eu tava muito rebelde, a cara tava inchada. Então, mas continuando, só pra não criar aqui, vai, falar que a gente acusou o maluco de mentiroso enquanto você procura a foto aí, ele... Como eu falei, ele foi enganado, porque ele tava com a Bel Pessi dos treinos lá, aí ele acreditou forte nesse bagulho que ele perdeu 12 quilos em 15 dias. Aí eu falei, irmão, não leva mal não, mas tô te enrolando. Porque não você tem. Você falou como. Pra ele? Eu falei, não, a gente tava zoando até agora, achando que você que tava mentindo, mas, pô, tão te enrolando. Porque na ficha, eu não tô achando aqui agora a imagem, mas tava tipo assim. Eu não quis falar nada, mano. Eu nem quis falar nada. Não, se liga, na ficha. O vai se desmotivar, mano. Então, não, mas se liga, você não viu o... Não, na foto ele tem, depois ele tem, dá pra você ver que ele tá dando uma secada. Mas na ficha tá assim, que ele perdeu 12 quilos em 15 dias, e aí 0,2% de gordura. Então, mano, aonde que foi isso? Exato! Aonde foi escrito? E claramente ele perdeu gordura. Na foto do antes e depois, você vê que ele perdeu gordura, tá ligado? Aí eu falei, cara, a gente tava zoando, cara, mas fica esperto com essa sua conta aí. Eu sou meio certo de você perder gordura em 2 semanas. Eu acho que ele perdeu mais água. Mas um pouquinho. Beleza, mas ia aparecer. Não ia aparecer tanto peso. Não, mesmo ele perdendo água, o cara dá uma desinchada, é verdade. Então, entendeu? Mas não seria, mano, 12 quilos de água, caralho? Esse cara fez pra pesar. Aí eu falei pra ele, mano, toma cuidado com isso daí. Porque, e aí fica o aviso também, ó. Agora que a gente tá expert do Reddit aqui da internet, mano, toma cuidado. Porque como o Izzy falou, tem muito negro, tem muito vendedor de Herbalife prometendo resultado rápido e o cara só se fode. Enfim, voltando para a notícia. A história é a seguinte, beleza, aí a mina fez a dieta. A mulher seguiu a risca, perdeu 20 quilos em 4 meses com a ajuda também de exercícios e trabalho aeróbio. Fica a dica novamente. Não adianta querer só fazer dieta do louco e perder peso. É bom você fazer uma caminhadinha, dar uma suada, etc. O resultado atraiu muitos olhares e comentários sobre sua nova forma física e também despertou inveja. Sua amiga de infância, que continuava gordaça, não encarou a mudança tão bem. Essa parte aí o Metro não botou não, você tá adicionando aí. Não, mas os caras sabem, pô. Agora, todos andam atrás de você. Ficou bolado porque ela devia estar ali no dedinho automático no Tinder. É, no Tinder e ninguém dava match nela. E a amiga dela, cada passada que ela dava era um match, tá ligado? Aí, a jovem identificada como Teresa de Jesus, belo nome, não deixou de... Mas não tinha Jesus do coração pelo jeito. Não deixou de manifestar sua revolta com a amiga e sua nova imagem, já que ela mesma não havia conseguido perder nem 1 quilo. O novo peso da amiga a incomodou tanto que um dia ela chegou a pegar um facão para matá-la, caralho. Olha só. Mano, a notícia é maravilhosa, ó. Mas a sua má condição física não permitiu que ela alcançasse a vítima. Ai, meu Deus, obrigado. Isso é sensacional. Mano, obrigado, Felipe. Ela deu 4 passos. É, cansou foda. A outra mina tava magra, deu um piquezinho, tá ligado? Ih, caralho, a gorda quer me morder. Aí ela fugiu. A gordona já pôs a mão... Pôs a mão na anca, tá ligado? Quando a pessoa fica... A mão na anca. Ai, caralho. Você tá ligado a cena, né? Claro, então... claro. Ela já dá aquela cocorada, Com o facão na mão, tentando correr atrás da mina magra. E a minúscula, que porra é essa, caralho? Já cansou? Aí termina aqui, ó. A polícia local prendeu a mulher, que não deve ter sido muito difícil. Chegou lá com a empilhadeira, que deve responder por tentativa de homicídio. Mas não antes, sem passar por um teste psicológico. Tem que passar pra levar ela na academia, né, porra? Caralho, a gordona, mano, a mina ficou magra, a gorda safada ficou com inveja, não falou, vou foto, acabar com a vida. Seria legal suas fotos. Pô, será que a gente não acha o Facebook dela, não? Tem o um nome, ó, Teresa. Tem nome? Tem nome? É muito comum esse nome. Vai, caralho, ter mais... é o mais comum do mundo, aí. Caralho. Vai ter, sei lá, podia ser um nome, outro nome. Pô, tinha que achar o Facebook e fazer bullying. Chegar e falar, e aí, Teresa, e esse puxo? Where's the bucho? Que nem se eu fosse com o Kevin. Não, tinha que ser Donde estás lo bucho? Porque ela é de... Los buchitos! Donde estás? É o buchito. É o buchito! Caralho, só tem que dar na puta, mano. Donde estás? Caralho. Donde estás tu buchito, né? Tu buchito. É tubo chito. Se você é gordão, não fique bravo que seus amiguinhos estão emagrecendo. E se você está emagrecendo, fique esperto com seus amigos gordão. Você, porra. Você grava um podcast com 3 gordos, tá emagrecendo. Três nada. Você também já tá magro, filho da puta. Quando a gente encontrar com o Joandir... Mas se liga. Quando a gente encontrar com o Joandir de novo, a gente tem que ficar esperto. Tem que ver se ele não tá com nenhum facão escondido. Tem que se encontrar no banco que tem detector de metal. Não, a gente fica meio de longe olhando, tá ligado? Você vê que ele tá com segundas intenções, já dá uma corridinha. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Foi enviada pra gente pelo excelente amigo João o Pingo, arroba João Pingu. João, João é um bom. Tem alguma gíria em inglês equivalente a João? E aí, João? Não. É. Porque João é uma corruptela de João. Exato. E aqui não, mas é um cara, tipo, mais virou, mas virou tipo na galera de rap, sabe? Ah, aquele cara ali. E aí, João, beleza? Quando não, você não sabe o nome Joe, do cara, né, não? Chama... Eu chamo de Joe. Então, eu acredito eu que é derivado do Joe em inglês. O João brasileiro aqui. Será? Mas e, o João é de. O João é de João. E o Joe é de Joseph, que seria José. Então não sei se é a mesma coisa. Não sei, enfim. Mas é um bom. E aí, João, é bom. Olha só, que sensacional. O João Pingu mandou pra gente. Policiais marcam consulta com o médico pra conseguir prendê-lo no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o endocrinologista Michael... Olha, a gente falando de nome bizarro? Michael. É M-A-I-K-O-W. Michael Araújo. Mãe tigre detectada. Mediava o comércio de cocaína entre traficantes do Distrito Federal e Goiás. Um médico endocrinologista de 36 anos foi preso nesta terça-feira em um consultório no Terraço Shopping na Octogonal, acusado de associação para o tráfico. A investigação foi realizada por Coordenação de Repressão às Drogas, o CORD, da Polícia Civil. De acordo com o delegado Leonardo de Castro, Michael Luiz Araújo intermediava o comércio de cocaína entre os traficantes do Distrito Federal e Goiás. Segundo a PCDF, em apenas uma das transações, o médico faturou R$3.000. Além de intermediar, o delegado contou que em uma das ocasiões, ele chegou a fazer o transporte da droga entre Goiânia e Brasília. Fez um Uber, da Uber do narcotráfico. Uber drogado. O cara, porra, tá com tempo cara, pra caralho, eu tenho um primo que é médico, ele tem tempo nem pra cagar, porra. O cara, não, e médico ganha bem pra caralho, nem é trouxa, né, mano? Pois é, mano. Também formado você vê que em farmácia... todas as notícias hoje estão ligadas, o cara é médico o quê? Endocrinologista, cuida dos gordão. Tudo tá em... Cara, acho que todas as notícias de hoje remetem a isso. Olha, também formado em farmácia, o médico trabalhava em uma clínica particular que tem clientes de alto poder aquisitivo. Cada consulta dele custava R$600. O delegado Leonardo de Castro destacou que Michael era muito bem relacionado e circulava em festas da sociedade com mulheres bonitas e carros de luxo. Se fudeu, hein? Para chegar ao médico após investigações, os policiais marcaram consulta com ele em Terraço Shopping, no momento que a prisão foi feita, na frente de clientes que estavam agendados. Nossa, imagina. Nossa, que papelão. Passou vergonha ainda, né? Ainda de acordo com o delegado, o mandado de prisão contra Michael foi expedido em julho deste ano, mas ele teria ficado sabendo e fugido. Como assim fugiu se o cara tá atendendo no consultório, porra? ele olhava assim, aí tava lá. É, Capitão Nascimento, agendado pras 3h30. Aí ele, opa, não, vou embora. Passei mal, gente. Pegaram as fotinhas do cara no Face e tudo, mano. Olha aí, as fotinhas dele. Pode crer, fotinha pra caralho. Carro pica, um carro pica. Luiz, um carro pica e um Celta, os dois um do lado do outro, a 80 km. Qual você acha que chega primeiro? Até hoje eu não sei de onde é esse meme, cara. Caralho, porra, como não? Coloca no Google Imagens, um carro pica. Sério que você não conhece? Não conheço. Eu vejo a galera falando, mas eu não sei de onde vem. Deve aparecer. É uma... Mano, é maravilhoso, cara. Vamos lá, talvez tenha ouvinte que não estava vivendo na caverna igual o Easy e não conheçam. O meme é o seguinte, o contexto é que é algum grupo de... Provavelmente tô vendo aqui, acho aqui. Tem um texto do BuzzFeed. Era dois malucos. Ah, Gustavo Leme falou, Lino, um carro pica versus um Celta 2012. Os dois a 80, tu acha que vai ficar um do lado do outro? Sim, filha da puta. 80 e 80, arrombado. Aí o cara falou, creio que não. Aí o Gustavo, ele responde, Lino, creio que não. O foda é que você percebe que o Gustavo tá tão puto que ele escreveu arrombado, tá ligado? Ele pulou, ele comeu o B. Ele devia estar escrevendo isso numa raiva, mano. Creio que não. Creio que não. Como, caralho? 80 é 80, filha da puta. Ficar um do lado do outro. Podia ter... Creio que não. Aí virou meme, creio que não. E o comparar, Easy, o computador pica. e não sei o quê, os dois rodando GTA. Você acha que dá pra fazer tal coisa, tá ligado? Mano, é um bom meme, é um bom meme. Caralho, fizeram um meme desse com o Shadow, o Symphony of the Night, mano. Eu vou mandar isso aqui no Twitter, peraí. É um bom meme, mano, é um bom meme. Olha o meu Twitter aí, olha o meu Twitter aí, rápido. Calma aí que tá carregando, foi. Ah lá, é, ó. Drácula, creio que não. Mano, creio que não. Porque o cara, o que que eu... Eu entendo o pensamento do Lino, isso que é pior. Aliás, do Gustavo. Ele, na cabeça dele, por o carro pica, é os carros do Velozes e Furiosos, tá ligado? Tunado pra caralho, com nitro e tudo mais. A música toca o drift tocando no fundo. E aí quando ele vê um Celta normalzinho, cinza, duas portas, na cabeça dele jamais o carro pica vai perder pro Celta, tá ligado? Tá ligado que fizeram isso. Fizeram o quê? Tem um vídeo aqui, eu tô vendo aqui numa postagem, um vídeo de um Camaro versus o que parece ser um Celta. Aqui. Caralho, o carro pica versus o Celta. Sério? Aí os caras andam 80 por hora? Peraí. Aqui o link aqui, ó. Pega esse link aí, ó. Link no post aí, ó. Fizeram isso mesmo. Tem uma postagem. Cadê o Telegram? Ó, o Telegram aí. Olha esse link aí no Telegram. Vou incluir já no post. Mano, esse diálogo é coisa histórica da internet brasileira. Ele é equivalente àquele do Brizolo, tá ligado? O Tá No Face. Você já viu isso? Caralho, tá no Face, tô. É? Tá no Face, tô. Como é que sabe meu nome? Tá No Face, tô. É? Você... Oi, como é o nome da mina, caralho? Ele fala, oi, seu Tá No Face. Pô. Coloca só Tá No Face que vai aparecer. Mano, esse é muito maravilhoso, que você entende a linha de raciocínio, tá ligado? É o Rayane, você estuda no Brizolo? É. Você não tá me conhecendo não, Rayane. Como sabe meu nome? Tá No Face, tô. É muito bom, caralho. Tá No Face, tô. Tem uns derivados desse muito foda, né? Do cara, tipo a mãe chegando pro filho. Filho, você viu, sei lá, que o Wiz tá usando maconha? Tô. Nada a ver, tá ligado? Caralho, mano. Tá No Face, tô, mano. Caralho. Como a internet brasileira é a melhor que tem, com certeza. Eu não acesso as outras internets, mas, mano, os memes brasileiros, puta que pariu. Eu acesso a internet gringa e eu continuo dizendo que os memes brasileiros. Você confirma? Não tem. Mano, Tá No Face, tô é nível Tarantino, tá ligado? O diálogo, mano. Não tá me reconhecendo, não, Ryanin. Como você... Ela já ficou hostil, né? Como você sabe meu nome? Talvez, tô. Tô. Que bota. Vai, continua com o médico maconheiro aí. É cocaína, na verdade. Ah, depois que foi expelido o mandado de prisão, ele desapareceu. Como que desapareceu se ele tá fazendo consulta? Exato. Mas aí, ó. Passamos a procurar em casa e no escritório, tentamos marcar consultas que foram remarcadas sucessivamente. Ontem ele foi atender os policiais e acabou preso, contou o delegado. Cara, o cara meio que tentou meter um Breaking Bad, o cara que tem uma vida dupla, secreta, com as drogas, mas ele continua atendendo, mesmo depois que já mandou enviar o mandato. Depois que a polícia tá na sua cola, meu amigo, você tem que sumir, né? Senão. Pois é, mete um bigode, troca de nome, vai. Aí continua aqui. Deixa o bicho conhecer, tá ligado? Pra ninguém te conhecer. O nome dele era. Cadê aqui? Era. Michael. Michael Muiz, novo o Michael foi embora, mas chegou um novo médico aqui na clínica. Mano, aí, ó, no Brasil não tá nem difícil. Michael Muiz e tiro Araújo. Pois é, tira essa barbinha safada que ele tem aí, ó. Já era. Bota um bigodão e aquele chapéu de mexicano, aquele sombreirozão. Médico cubano, chegou aí ontem. Sim, aí continua. O que nos chamou a atenção é que ele não precisava entrar no crime. Tinha muitos pacientes, vida estável. Em depoimento, ele negou envolvimento com o tráfico. Se apenas conhecia os traficantes da época da escola, que costumava beber cerveja e ir para algumas festas com ele, informou o delegado. Segundo o policial, teria ainda confessado ser usuário de drogas. Ele negociava os valores com os traficantes e o modo de entrega. Conseguimos flagrar duas negociações e que ele saiu ganhando 3 mil e 1.000 em cada. Completou Leonardo de Castro. A droga era destinada a abastecer principalmente a Asa Norte. Em uma das fotos no perfil de Michael, ele aparece com o uniforme da Secretaria da Saúde. Antes de trabalhar na rede privada, ele atendia no Centro de Saúde 4 de Planaltina como médico de família e chegou a dar plantões no Hospital Regional da Asa Norte. Segundo a Secretaria de Saúde, o médico encontra-se desligado da rede pública de saúde desde 2015. Ainda de acordo com a pasta, Michael tinha duas matrículas, uma de temporário e outra no programa Mais Médicos. Olha o médico cubano mesmo, então! Caralho, tem essa conexão mesmo. Ao Metrópolis, o shopping afirmou que está à disposição da polícia para colaborar com as investigações. Caiu, né? Rodou. Deu ruim, Michael. Não vai andar mais de carrinho cortado e ficar em iate com as menininhas aí, não. Já era. Tem um comentário aqui do Batista Ribeiro, ó. Playboy safado, se fudeu. Acha é pouco esse verme, filho da puta, fudendo a vida das pessoas, acabando com a família elite da alta sociedade. Ele escreve assim, sempre. Caralho, tá com raiva, esse cara tá com raiva. Aí eu acho que editaram essa matéria, porque tem uma galera reclamando, ué, cadê o nome do médico? Ué, por que não mostraram a cara do capeta? Sendo que tem tudo na matéria. Olha aí, os caras queriam, né? Naquela... Os caras queriam a sociedade querendo fazer justiça com as próprias mãos. Querem dar uma surra no cara. Vacilou, né, Michael? Mas a sacadinha dessa notícia aí é que a polícia foi sagaz, né? Marcou a consulta com o safado e pegou ele com na boca na botija. Com a mão na botija. Né? Boca na botija, né? Mão? É, não tá acho certo. Que é boca. Você nem o que é a botija? Vamos descobrir agora. Botija é um tipo uma, é um receptáculo, eu acho. Não sei. Holding on when my brain's ticking like a bomb. Yes, the black dogs have come again to get me. Sweet bitter words, unlike nothing I've heard. Sing along, Mockingbird, you don't affect me. A última notícia foi enviada por um montão de gente. A gente pegou o link aqui do @_elion no Twitter. Que é uma notícia muito maravilhosa, porque tem uma tonelada de vídeo, mano. O que aconteceu é o seguinte. Festa de formatura termina em briga generalizada em São Luís, porque serviram miojo e refri barato. Assista. Essa me mandaram tanto, porque eu morei em São Luís, você sabe, né? Eu morei 3 anos em São Luís do Maranhão. E me enviaram muito essa notícia, eu tava vendo assim com a aflição pra ver se tinha alguém que eu reconhecia, tá ligado? Caralho, imagina, amigo de infância do Luís. Saindo na porrada com a galera, porque, né? Aí, mano, eu peguei um link de um fora aqui, vamos ver se a notícia aparece, senão a gente procura outro. Foi o que o cara mandou. O que seria uma noite de gala para formandos na faculdade particular se transformou em um cenário de guerra na noite do último sábado. Qual a faculdade, a propósito? Diz o nome. Bom, da faculdade? Não tem, acho que não tem. Tem uma casa de eventos localizada na rua do Aririzal, em São Luís do Maranhão. Izzy, você fez formatura? Festinha, não, eu fugi da minha formatura. Não, quando o pessoal tava bolando formatura, eu falei, não quero essa. Eu não bebo, então, e eu não fui muito amigo do pessoal com quem eu me formei, então. Mano, eu não fiz porque era caro. Eu sou tigre, não tinha dinheiro pra pagar. Todas as vezes, até da faculdade. Mas meu irmão fez, meu irmão já tava com a vida um pouco boa, né? E foi da hora a formatura dele aí de medicina e os caralho. Outra puta festa. Foi cara pra caralho, deve tá pagando até hoje. Caralho. Mas foi, mano, festa foda. Show animal e o caralho. Aí tem aqui, ó. De acordo com as informações postadas nas redes sociais, o evento seria de uma turma do curso de enfermagem e teria começado após a empresa contratada não cumprir os termos do contrato. Ainda segundo o post... Não. Os termos contrato. Ah, é. A mesma merda, cara. Ainda segundo o post, a agência... Faltou o do. Os caras fizeram errado aí. Ah, sim. Eu pus o do pra tentar ficar mais fácil pro nosso amigo ouvinte escutar. Ainda segundo o post, a agência teria deixado de servir comidas e bebidas antes do horário previsto e teria servido no jantar macarrão instantâneo. Tá escrito na fonte maior. Como assim, cara? Caralho, mano. E no lugar do champanhe, colocaram refrigerante. Essa eu nem acho tão ruim, porque eu até entendo de certa forma. Ele seria. Não, pelo menos. O cara que bebe, os caras são frescos no nível. É menos ridículo. Mas cara, se liga, se o cara colocar assim, sei lá, vai servir Heineken, serve Skol, já é motivo pra vagabundo reclamar. Seu nego reclama, brasileiro gosta de reclamar. Aí o cara fala, porra, formatura, estudei pra caralho, é meu momento de glória, meu Deus, vou mandar um champanhe aqui pra comemorar. Os caras chegam com um dolinho de limão quente, tá de brincadeira com a minha cara, né, malandro? Aí agora, o miojão. Formatura é, como eu te falei, eu nunca fiz formatura porque é caro. É um bagulho que o canego passa o ano inteiro pagando às vezes, e às vezes parcela em mais ainda, 24, 36 da vida. Ou seja, essa galera aí pagou um pouco pela formatura, acredito eu. Não tem como o cara servir miojo, mano, pra essa negada, porque miojo é um bagulho muito barato. Não, e miojo numa festa, caralho, é muito sem sentido, porra. Tem um vídeo, a galera tudo com roupa de gala, e vestido, e homem de terno e gravata, o caralho, pra comer miojo, caralho. Fica em casa, então. Caralho, é muito aí vergonha, continua cara. Aqui, ó. Eu teria ficado muito, porque essa galera pagou dinheiro, né, mano? Pagaram aí pra essa porra aí. Não, paga com... Mano, o convite da formatura do meu irmão, como era medicina, que é um curso mais, né, pã, malandro, era R$300 cada convite. Imagina, você chega lá e tá um save no miojão. Você paga, eu te convido. Fala, caralho, o Isa é meu parceiro, ele vai levar pra formatura. Aí eu pago 300 conto pra você poder ir. Você chega lá e vai mandar um miojo. Que provavelmente não era nem da Mônica que é o melhor dessa porra, tá ligado? Porra, é um miojo mais genérico. Eu ainda tenho um miojo da Mônica que deram pra gente lá no GGRF, cara. Lembra? Porra, eu comi um só, já. Eu não posso comer muito, né? Miojo é aquela parada, mano. É só carboidrato, cara. Come meio miojo. Meio miojo e meio nugget. A porção é meio miojo e meio nugget, pronto. Miojo é uma desgraça na vida. Mano, miojo é muito carboidrato e muito sódio, vai se fuder. A organizadora da festa teria fugido do local, lógico, né? E meio à confusão. As imagens mostram... Ela fugiu ainda por cima, mano. Que horror. Viu a pancadaria generalizada, falou o quê? Deixou embora. As imagens mostram troca de socos, pontapés e cadeiras sendo arremessada entre homens e mulheres. Esse vídeo é formidável. Como também outros participantes do evento. A casa onde a festa foi realizada se manifestou por meio de nota e disse que apenas o salão foi contratado. O cara meteu o clássico. Tem nada a ver com essa porra aí, não. Apenas o salão foi contratado para a realização da formatura. A empresa disse ainda que todos os outros serviços foram contratados por uma empresa paga pela comissão de formatura. Algumas pessoas foram levadas para a delegacia da região, mas liberadas. Mano, eu pagaria pra estar na hora que começaram a servir o miojo, mano. Ver a cara da galera, tá ligado? A galera não acreditando no que tá acontecendo. É? Mano, como assim? Vão mesmo servir? Vão honestamente servir miojo nessa porra? Caralho, tem vídeo pra caralho. É, porque a formatura tá todo... Sim, tem um monte de vídeo selfie, caralho. Cara, é tanto vídeo desse negócio que dava pra compilar isso tudo e fazer um vídeo 3D dessa porra. Pode crer. Fazer a visão do Street View. Exatamente. Não, e aí o foda é que você vê a galera brigando entre eles e aí... Por que será que... Assim, o motivo da briga a gente sabe. Mas será que tinha gente defendendo a empresa que tava servindo miojo e aí tinha gente atacando e não, aí começou... Não, sabe o que é? Porque tem esses sempre que rolam essas... Como é que se diz? Essas formaturas, tem um grupo de estudantes que são responsáveis por organizar tudo. É pra eles que você deu o dinheiro. Então, o que deve ter rolado é a acusação. Ah, mas era uma empresa, pô. Vocês... Hã? Ah, é. Pode ser, pode não, ser. Mas tem a empresa, mas podia ser... De repente a empresa... Chama de comissão de formatura, isso aí que você tá falando. Cara, exatamente. De repente a empresa era de familiar de algum dos envolvidos, entendeu? É, pode ser, faz sentido. Então, de repente, o que aconteceu... É que os caras ficaram revoltadíssimos e estavam acusando a galera lá de ter roubado a parada, entendeu? Pode ser, deu aquela desviada assim, do porra, dinheiro, apaguei. Né? Pois é, fala assim, ô, oh, porra, apaguei essa merda aí e vocês servem miojo, servem refrigerante, cadê o dinheiro que eu paguei, roubaram, aí alguém se ofendeu por ter sido acusado, um soco foi dado, um amigo do cara que levou o soco se meteu no meio, e aí já viu. Mano, eu coloquei no Google pra ver se achava o link, aí tem um que o cara colocou assim, pau cantou em festa de formandos, tapas e pontapés. O legal é que essa não foi a primeira vez que eu briga, que rolou alguma coisa vergonhosa em relativa à formatura em São Luís. Tem esse vídeo aí que tá no post, eu mandei aqui pra você. É um vídeo de formatura, sim. Aí o pessoal montou lá uma passarela pra galera entrar lá e tal, e aí não botaram forramento no chão, então os formandos estão andando em cima de caralho. Lama. Caralho! Nossa, mano. Empresa amadora, né? Que não tá ligado que podia chover no dia, sei lá. Ou os caras que montam também, nego. Mano, brasileiro tá junto. Sabe o que é legal dessa filmagem, hein? Esse prédio que você tá vendo aí, que é o Selma, o Unicelma, que alguns chamam, foi aí que eu estudei, cara. A escola, esse prédio era de uma escola que faliu e essa faculdade comprou a. Caralho. Pois é, bizarro, né? Você já ouviu falar de uma escola que faliu? Escola, mas é escola pública ou particular? Não, escola particular e faliu. Ah, tá. É, e aí é gestão, né? Faltou o João Dória, sou o gestor. Gente, eu não gosto do Dória. Mas isso aí também, sabe o que é foda? Alguém montou esse caminho aí. Porque, pra quem não tá vendo o vídeo, tem um bagulho como se fosse aquele, sei lá, de fila de show. Você vai comprar ingresso e tal. Só que pra formatura! Que monta, tipo... só que o cara que montou devia falar, gente, essa porra aqui tá uma lama foda. A galera não pode passar aqui. Só que o brasileiro faz o quê? Ele cumpre ordens. Então alguém falou, negada, monta lá, ó, que é aqui que os formandos vão passar. Aí o cara falou, opa, chefe, é nós tá que voa. Tá bom bastante. E aí se foda, ele devia tocar uma bota daquelas bonitas de pedreiro enquanto ele montava. E a negada passa, mano, literalmente no meio da lama. As meninas com sapato na mão, mó dó, tá ligado? Porque formatura é roupa de gala, né? Formatura é um dia especial na vida da pessoa e tal. Mas enfim, né? Essa foi a última notícia, Izzy. Juicy J. gostou desse podcast, onde é que você pode encontrar o podcast, Evandro? Na internet, esse negócio lindo. É óbvio, né, pô? Aí, quando você estiver na internet, você acessa hbdia.com, e eu tô falando devagar, vocês sabem por quê? /podcast, sem o S no final. Aê! Aliás, você pode acessar só hbdia.com, que o Izzy não posta mais texto mesmo nessa vida. E aí vai ter lá a postagem com o link de todas as notícias comentadas e tudo mais. Porém, para que o podcast consiga ir parar no HB Dia, antes disso, a pessoa tem que passar em qual site, Izzy Nobre? No Padrim. Igor Nobre. Igor Nobre. Padrim. Caralho, eu ouvi essa semana de novo, hein, mano. Muito bom. A mina bolada com você, a Paulinha. Boladaça, mano. Você sabe que ela entrou em contato comigo, abraço, né? Abraço, Paulinha. Ela? Ela. Porra, vai? Você vai pra lá em dezembro? Ela, tá marcado? Ela mudou de ideia, quer que eu vá agora. Eu acho que a pressão da galera foi tamanha. Sim. Deve ter tomado tanta comida do garoto Emílio, maluco. Ora se não. Da hora. Vamos aguardar o Izzy no Pânico em dezembro, então. Tá, porra, mano. Vai ser bom, hein? Sim, mas enquanto você não tá no Pânico, o que, que o cara tem que fazer? padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. E aí o cara chega com um cara qualquer. Teve um ouvinte essa semana que falou assim: porra, eu queria entrar no grupo, a partir de quanto eu tenho que colaborar para ter acesso ao grupo? Filhão, nós é loucura. Qualquer um real, você chega junto. Não temos, não segregamos raça, credo ou cor. Exatamente. Então, a contribuição está dentro disso. Só pede que pague o boleto, né? Não adianta nada botar lá, a gente fica bom. A gente só fica bom iludido, caralho, tá aumentando, da hora. Aí a gente vai receber, dá bom pouco, tá ligado? Então, mano, pague o boleto. Teve um ouvinte maroto que pagou o ano inteiro de novo, muito inteligente da parte dele. Deu ali seus dois reaizinhos, vezes 12, 24 reais. Pagou o ano inteiro, firme, forte, bonito. Tá com a consciência limpa, sabe que vai pro céu. Pelo menos durante um ano ele. Se ele morrer no próximo ano, ele sabe que ele vai pro céu. Tem que pagar de novo no ano que vem. Pois é. Então, cara, o que a gente sempre pede, se você gosta desse podcast, se você dá risada, se você gosta da interação, se você quer ter acesso ao grupo, que inclusive, próximo, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas o próximo dia 23 vai ter a comemoração do Gabiru, que é outro ouvinte clássico lá do Telegram, que foi aniversário dele recentemente, o pessoal vai se encontrar num barzinho lá na Rua Augusta, em São Paulo e tal. Então, se você quiser participar desses rolês e conhecer a galera, fazer amizades, enfim, prestigie a gente, entre o grupo, fique mais próximo, que a gente curte pra caralho gravar isso daqui, não queremos parar tão cedo. E ajude o Izzy a pagar o computador novo. Tá foda, mano. E eu apagar os boletos. Mano, não, sabe o que é foda? Hoje a gente tá gravando no dia 24 de agosto. Aí, o mês tá acabando, você fala, porra, da hora, mais um mês que se passa, eu tô com as contas em dia. Só que aí dia 1 já chega de novo, filho. Os boletões. Semana que vem os boletões do banco. A vida do Banco do Brasil já tá aí de novo, tá ligado? Eu achava que a vida adulta seria transar e comer o que eu quisesse. Tem isso também, mas o principal é pagar conta. Não, é. Isso aí é a menor parte, tá ligado? A gente achava que era o pica-pau, mulheres, iates, comida. Porra nenhuma. Se você comer o que você quiser, você fica gordão. Que aí tem que comer, mano, de novo. Não tem jeito. Pois é. Tá fudido de todo jeito. Então ajude a gente a ser menos gordão e ficar da hora. Valeu. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. We're gonna make it. cause this is my what it takes to come alive. Shine a light through an open door. Love it.